nas outras de Viriato 25, é a dupla hora de segunda para terça-feira, pontinha da antena radar, Viriato 25, nova toca do Lobo, disco entretanto esquecido, perdido no fundo da pasta, Dan Auerbach, e o genérico Keep It Hid, para três temas, Trouble Weighs a Ton, I Want Some More, e Heartbroken in Disrepair. Viriato 25, noite dentro, radar. Viriato 25, as iniciais da edição de hoje, a primeira de 5 na noite da radar até sexta, o que dá também sábado. O nosso regime é 23, 1 da manhã. As primeiras de hoje entregues, dizíamos, a Dan Auerbach, o álbum Keep It Hid, a primeira aventura a solo para o cantor, o vocalista e guitarrista dos Black Keys. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão, não tarda, 23h30, tal como se cumprirá também às 23h45, hoje, num tom ligeiramente diferente da nossa tradicional, e desta vez não tão tradicional, colher de blues. White Denim. Hey, gonna tax me when you ask me. Drinks won't relax me. Tell me what the facts be. They be my past me. That's the ass of it. Subtract me. Somar às soltas iniciais de Viriato 25, no caso desta emissão inicial, noite de segunda para terça-feira, duas para os White Dunham, Shake, Shake, Shake e Mess Your Hair Up. Recordamos, entretanto, uma recente inscrição, foi no final da semana passada, nos New Cuts. Shikari. A heedless and harrowing future is developing for our generation and the generations to come. A heedless and harrowing future is developing our generation to come. But as I walk the chartered streets of this familiar oblivion, I recognize nothing but unyielding unconsciousness, in which we have almost comfortably drowned. It is madness. This normality is madness. It is madness. We are clinging to manufactured crippling constraints. We must no longer commute between brand-laden homes and quickly accepted aimless roams from our factories of slavery to walls of elusive bravery. We must unite. We must unite. We must unite. Wir müssen uns vereinen. We must unite. Here tonight, a clock a thousand heads, here to unite through common dreads. Shikari foi inscrição final da semana passada nos nossos New Cuts aqui em Viriato 25, a nova Toca do Lobo no Radar, álbum de genérico Common Dreads. Mercury Rev, agarrados a um original de David Bowie, Memory of a Free Festival. The sewing machine is coming down. Salomão, o deste livro, não o da Bíblia, nasceu para ser elefante e viver como elefante. Não para caprichos reais, nem para o fator de uma estratégia política, nem para ser lamentado. Tampouco para ser personagem central de um livro. Porém, Saramago não teve outro remédio que resgatá-lo do destino que lhe deram para restituí-lo ao aconchego dos nossos corações, já que à Índia não poderia regressar tanto tempo depois e visto o que padeceu. Esta é a sorte da literatura, da grande literatura, que pode recuperar do anonimato e do esquecimento seres que fizeram a sua vida como melhor puderam e trazê-los até nós, subitamente esplendorosos, para que passem a formar parte das nossas. Assim foi com a mulher que tinha poderes e se chamava Blimunda. Ou um mau tempo de uma dinastia de trabalhadores de sol a sol. Ou Lídia, que dormia com Ricardo Reis e fez com que a poesia amorosa ganhasse sentido. Foi também a sorte de Salomão, que séculos depois veio a ser recuperado para que circulasse de novo pelos caminhos de Portugal, uma terra que não era sua, mas a que se havia habituado como se fosse esse o seu único destino. Não foi assim. Houve um rei e uma rainha e uma corte que decidiram levá-lo para longe. E com ele, atrás dele, por obra e graça de Saramago, vamos todos, passo a passo, percorrendo a península e mais além, o mar, a Itália, os Alpes, Viena. Um trajeto incerto para uma viagem certa, tão certa como a luz que nos alumia. Assinado por Pilar Del Rio, Um Elefante Percorre a Europa é o prefácio ao livro de José Saramago, A Viagem do Elefante. Aqui, a edição especial número 233, ilustrada por Pedro Proença. Edições Caminho. Noite dentro na radar e, no caso, na edição de Viriato 25, Ana Cristina Ferrão com o Tirolinhas. Radar. Almada. Lisboa. Cascais. 97.8. 97.8. got drowned in. I'll get in that deep blue sea. Oh, oh, oh. It was Daddy that got drowned. Out in that deep blue sea. Oh, oh, oh, oh. Feriado 25, noite da segunda para terça-feira, primeira das 5 emissões, por aqui na pontinha da antena radar. Grizzly Bear, Deep Blue Sea, Service Bell. Vamos a caminho da nossa colher de blues às 23h45. Viriado 25 nesta fase ainda inicial, emissão 23, 1 da manhã, pontinho da antena radar foi Roquia Traoré com Zan. De relembrar que no palco radar ao longo destas próximas duas semanas de agosto, esta e a outra, a radar recupera os sons míticos do primeiro festival Woodstock, realizado há 40 anos atrás, exatamente em 1969. Chama-se Humbug, é álbum radar, surge em breve. Arctic Monkeys. Por enquanto, Crying Lightning. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying. Little game you are called. Hoje um pouquinho mais tarde do que é habitual, faltam 12 minutos para chegarmos à meia-noite. A proposta desta vez é diferente das últimas, dedicada aos Kings of Leon, uma curiosa iniciativa da revista Mojo, Red Hot and Regal, Kings of Leon Roots, Friends and Influences. Para já, Soledad Brothers e Tampa Red. It hurts me too. they do when things go wrong, so wrong with you. It hurts me too. Esta semana, Kings of Leon, na dedicatória Roots, Friends and Influences, rodaram já Soledad Brothers, Temper Red, Little Willie John, com este Need Your Love, So Bad, e para finalizar, daqui a pouco, Booker White, Shake 'Em Down, aliás, Shake 'Em On Down. Need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and I'm dealing with news, I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So give it up and bring it home. Thank you. dust a hole in my home. Must a sugar moon down. Take me, mama, what you done done. Made me love you now, don't. Man, I'm coming. Dust some hole down. Oh, must a sugar moon down. Come on down. Pretty guy stopped it, don't know what it is. Make me drunk and down on whiskey still. Let's come on now. Oh, master, shake him on down. I don't stop hollering. Master, shake him on down. Radar, meia-noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. Sexta-feira, o dado também é o regime terça a sábado entre as 23 e a 1 da manhã. Pontinha da antena Radar 97.8 MHz é Virgato 25, a nova Toca do Lobo. We'll be right back. dentro nesta passagem de segunda para terça-feira. Pontinha da antena radar é Viriato 25. Foi o Mulato Astacte com Tcha Tcha. Tcha Tcha. De Elvis Costello com Johnny Lewis primeiro. Depois a Soul. Down Among the Wine and Spirits, o segundo título, este, Carpetbaggers. Up from a soda's floor, clean. suddenly he's calling out. Man, I was before down among the wine spirits, bubbles escaping from him from the rim of a glass of grape. She sails through his memory just like a ship of shapeless. As he started to sink, he was drinking to drown his sorrows. The fillers nights and the end to his tomorrows. But as he picks himself up from a soda's floor, clicks his fingers to that swinging door, suddenly he's calling out. Costello sós e com Johnny Lewis entre soltas na hora complementar, viriato 25 até à 1 da manhã, a cumprirem-se ainda duas rubricas fixas, à meia hora certa aproximadamente, o boomerang depois já pertinho do fim, na ponta da língua. Ainda uma atenção especial para o tópico do álbum de família desta semana, não sem deixarmos de assinalar que o Palco Radar, esta semana e a próxima, 2 de agosto, celebra em cheio os 40 anos do Festival de Woodstock. Onde é que íamos? Relembrando inscrições nos New Cuts. Para já, Bombay Bicycle Club. Depois, os breaks. Lies it. as prisões recentes nos New Cuts, Bombay Bicycle Club, os Breaks, Two Shops. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Esta semana com primeira passagem às 14 horas na próxima quarta-feira, depois uma retoma domingo ao meio-dia. Tiago Castro no seu habitual álbum de família, seu de radar bem entendido, mas apresentado por Ricardo Castro. Ai, Tiago Castro, desta vez um álbum Pedra Talk de 1989, assinado Beastie Boys, Paul's Boutique. the best in men's clothing. Call Paul's Boutique at Archer Janis. The number is 718-498-1043. That's Paul's Boutique, and they're in Brooklyn. Passagem inteira a não perder, quarta-feira que vem às 14, depois há uma retoma domingo ao meio-dia, depois ainda uma outra no início da semana que vem, aliás, é como acontece esta noite com o álbum de família, onde entre uma e as duas se recupera o álbum da semana anterior, exatamente Pearl, de Janis Joplin. Bem mais impressionante do que Woodstock fazer 40 anos é exatamente este Paul's Boutique fazer em 2009 20 anos. Jesus. Keep this frequency clear! Muito pertinho já do Boomerang da Noite, Viriato 25 na Radar de Vales. Sit down by the fire. Born from the night and the roaring wind. cast out of the shadows by an unknown hand. Warmed by the light of its fallen limbs, drunk on the sadness of a universe unmanned. Across the water she clings to me, and in the rising calm I feel her at my side. My father's singing in the fallen leaves about the complicated beauty of a river run dry. Sit down by the fire, sit down by the fire. It's hard to say, but I think you'd better just say don't love me, don't love me anymore. I've been waiting in line, now I know I'll never overcome this madness if I don't know for sure. And across the water she clings to me, and in the light of dawn I see her at my side. My father's singing in the fallen leaves, there's no way out of this old world even if you try. So just sit down by the fire, love, sit down by the fire. Someday, a little rain is bound to fall. Someday, a little rain is bound to fall. Someday, a little rain is bound to fall. Someday. E também de Rick Parashaw. Foi uma edição muito especial que fez o adeus do Pearl Jam à Sony, a recuperação de Ten, que começamos por recuperar aqui no Boomerang através dos temas originais, fazendo depois também uma passagem pelo álbum Ten Redux. Thank you. ambiente sonoro que destinámos para esta semana em Boomerang, noite dentro do radar, feriado 25 até 1 da manhã. A edição especial da Sony para o Adeus aos Pearl Jam, relativa ao álbum 10, de onde recuperamos já Once, Even Flow e ainda Alive. Teremos também a ocasião para uma pequena visita ao álbum que, complementar, que acompanha a recuperação digital de Tan e que se chama Tan Redux. Fica para outras noites. Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Viriado 25, noite segunda para terça na pontinha da antena radar. For Emma foi Bon Iver. Estamos muito pertinho, deixem ver, 9 minutos, pouco menos, para chegarmos à 1 da manhã. Keep this frequency clear! Nam tadekota ka jana kokopa taketa kopa taketa tadden kota ka jana kota den karda kata den tanga tadden tanga tadden na tanga kata den na tanga tad jana takka den nam tadekota ka jana kokopa taketa kopa taketa tadden kota ka jana kota den den tatta kata taka den den kata kata tarikita taka tarikita taka taka tarikita taka ta din tadari tadana Na ponta da língua. É a rubrica que encerra esta edição, ou vai encerrar estas edições desta semana de Viriato 25. Temos um tópico novo, já cá faltava. Chama-se em subtítulo Today's Special. E como um genérico grande, Kingston Kitchen. Bora ouvir. Final da edição de segunda para terça, Kingston's, aliás, Kingston Kitchen. I got the news today. Today's special. That you bye. They say they saw you coming round the bend. They chased the blues away. washed away the frown. Looks like these cold, cold winter days have come to an end. Oh, Johnny, dear Johnny, you have been gone for too long. Oh, Johnny, dear Johnny, now you're back where you belong. Oh, Johnny, dear Johnny, some said you were dead and gone.